me amas, os chutes e pontapés na M80 Valongo. Muito bom dia, a continuação de bom trabalho ao som das músicas, dos artistas, das bandas da sua vida. E agora, quero convidá-lo a não perder o último dos três concertos do ciclo Sons na Fábrica, que já recebeu Pedro Brunhosa, Marisa Lires. Eles passaram pelo Fórum Cultural de Hermesinte e agora só falta Todd Trips no dia 3 de maio. Os bilhetes custam 10€ e pode comprá-los em valongo.bol.pt. Daqui a pouco, e para o arranque de meia hora de música seguida, os Texas, Say What You Want. O estilo da linha é o verão infinito. São os looks descontraídos, o sol no rosto e o exercício junto ao mar. É a liberdade, os croquetes na areia, os mergulhos e as pranchas no ar. O Endless Summer faz parte da linha. O Oeiras Park também. Oeiras Park, o shopping da linha. No palco do Gil. Um, dois, um, dois. Está a gravar. Vou dar palco à música e todas as semanas destacar uma canção. Artistas, músicos, cantores e compositores vão contar histórias e partilhar curiosidades dos grandes êxitos e cantá-los ao vivo. Esta semana. Olá, eu sou a Anabela e estou aqui no palco do Gil. No palco do Gil, todas as segundas-feiras, no Regresso a Casa, às 5h45 e em podcast. Qual é a diferença entre uma cadeira de bebê antilope à venda na IKEA e a mesma cadeira de bebê da Sofia à venda na IKEA Pre-Owned? Bem, a da Sofia já viu crescer três crianças e já vem montada. A IKEA Pre-Owned é o novo marketplace para quem vende e compra IKEA em segunda mão. Registe-se em ikea.pt/pre-owned. Não há dias iguais. Há dias em que tudo corre sobre rodas e dias em que parece que não saímos do mesmo lugar. Mas os dias ideais para o seu negócio são os dias Peugeot Pro. Venha conhecer a gama de passageiros e comerciais Peugeot para o seu dia-a-dia. Até 30 de abril, aproveite as condições especiais para empresas e ENI nos dias Peugeot Pro. Saiba mais em peugeot.pt. Na correria do dia-a-dia, cuidar do que é importante não precisa de ser complicado. A seguradora Allianz apresenta a nova versão da app My Allianz. Mais simples e intuitiva, pode consultar e gerir os seus seguros em tempo real e agora também as suas poupanças e investimentos. My Allianz, uma app para estar mais perto de si. Allianz Portugal, seguradora registada na ASF com o código 1028. Com Barbou, pintar a tua casa é simples. Elimina fungos e manchas de umidade com soluções de pintura Barbou e sente-te bem em casa. Este mês, aproveita 60% de desconto em Dioplast e Barbo Primer. Exclusivo nas lojas Barbo e revendedores aderentes. Barbo, sinto-me em casa. M80 Valongo, 105.8 FM. Olá, já nos conhece? Somos Zeiman, a empresa verdadeiramente familiar. A loja de textas mais barata da Europa. Conheça a nossa qualidade. Com 25% de desconto em todas as meias. Zeiman, é assim tão simples. Veja em loja ou em zeiman.com. Sua vida tem uma música, ela passa na M80. De amor, de amor. bedside table, the curtains are closed, the cat's in a cradle. Who would have thought that a boy like me seguida, sem parar, na M80. Tu não és ninguém, a melhor que ninguém.

M80. If you don't want to wait, you let me inside out. It's too hard for me. There's no easy way out. You don't know and don't ask how, but I'm gonna make it work again. You don't know and don't ask why, but I'm gonna make it once again. previsão para hoje. Temperaturas vão subir e os nossos preços vão descer. Em todas as lojas. Mobiliário de jardim com descontos até 60%. Aproveite grandes oportunidades nesta primavera-verão. Espaço Casa. Ideias para a sua casa. Quem passa a 120 pelas áreas de conforto Colibri nem sabe o que está a perder. Desde espaços para carregar baterias a cantinhos para gastar energias. E o melhor de tudo, refeições caseiras para todos os gostos. É preciso parar para ver e comer um menu conforto por apenas 11,95€. Colibri, faça uma boa paragem. Especial Páscoa Media Market continua com ofertas de sair da casca. Leva a máquina de lavar loiça Bosch de 12 talheres por 379 euros. Na tua loja em mediamarket.pt. Media Market. Bom dia, procuro um suplemento de energia. Ai que pena, energia não temos, mas temos energia e energia. Agora, por cada suplemento Viterra que levar, levo outro a acompanhar. Eu levo dois, pago um. Assim, em vez de energia, levo energia e energia. É de aproveitar, aproveitar. Viterra Multivitaminas. Dá 100% de ti. Promoção válida nas farmácias aderentes. Os suplementos alimentares Viterra não substituem um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável. Quando eu tirei a carta, o meu avô deu uma chave do carro para as mãos e uma mão cheia de conselhos. Olha, verifica sempre o óleo, cuidado com os pneus carecas, ah, e a inspeção é para fazer na Control Auto. E eu disse-lhe que da Control Auto até eu sabia. Há mais de 30 anos consigo, em segurança. Marque a sua inspeção em controlauto.pt. Se é para remodelar, não é para adiar. Esqueça as desculpas ou a falta de tempo. Pergunta quem sabe e nós tratamos de tudo. Com a Leroy Merlin, não deixe para amanhã o que pode remodelar hoje. Até 29 de Abril. Aproveite lavadora de alta pressão K4 Compact Cacher por apenas 189 euros. A remodelação é aqui. Numa loja, na app ou em leroymerlin.pt. M80, Valongo, 105.8 FM. Olá, já nos conhece? Somos Zeiman, a empresa verdadeiramente familiar. A loja de textas mais barata da Europa. Conheça a nossa qualidade. Com 25% de desconto em todas as meias. Zeiman, é assim tão simples. Veja em loja ou em zeiman.com. Tocas no rosto enquanto o ar não sai. Aspiro sem medo do ato que vem. Envolvo os pés como mãos. No toque nasce a nossa ilusão. Desenhas os risos e o novo medo que o peito demonstra sem qualquer sossego. Faz tempo que a culpa se foi. Ficamos de pensar só depois do erro. Já pouco nos resta fechar os olhos. Escondemos atos sem qualquer receio. Vontade de sentir o corpo com prazer. Rasgas-me a roupa sem qualquer pudor. E enquanto buscas o ar pela boca, passeias teu cheiro. Após o prazer ficaremos mudos, sem saber se é por uma noite. 80. Oh, Se a sua vida tem uma música, ela passa na M80. Thank you. quinta-feira, dia 24 de Abril, queremos festejar consigo. Temos 25 mil euros em cartão que podem ser seus. Participe já. Envie um SMS com a palavra ganhar para o 68886. Custo da mensagem, 1,5€ mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 4, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa e Regiões Autónomas da Madeira e Açores. Saiba mais em m80.pt. A sua barriga parece uma orquestra desafinada. Barriga inchada, gases, dor abdominal? Normatal. Com dupla ação alivia rapidamente os sintomas. Normatal e o intestino volta ao normal. Normatal está indicado na flatulência, meteorismo, distensão abdominal, cólicas abdominais, diarreia, sensação de afartamento, dor abdominal e manifestações espásticas do trato gastrointestinal. Advertências. Hipersensibilidade, doentes com história de reações alérgicas e cutâneas graves. A administração durante o segundo e terceiro trimestre de gravidez deve ser feita com precaução e sob vigilância médica. Medicamento não sujeito a receita médica, de dispensa exclusiva em farmácia. Leia cuidadosamente as informações constantes do acondicionamento secundário e do folheto informativo e, em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Normatal e o intestino volta ao normal. Sabia que uma quebra no para-brisas começa muitas vezes com uma pequena picada? Não deixe que alastre. Na Carglass, reparamos em apenas 30 minutos e evitamos que tenha de substituir o para-brisas inteiro. Até 9 de maio, ao reparar ou substituir o seu vidro, oferecemos um compressor de ar, uma ferramenta prática para encher qualquer pneu do seu carro ou bicicleta. Marque já e receba a sua oferta. Carglass repara, Carglass substitui. Boa quarta-feira! Bolinha, quarta-feira! Calma! Há dias em que é preciso baixar a bolinha, especialmente à quarta-feira. Todas as quartas, até 25 de junho, os pratos de almôndegas têm 50% de desconto no restaurante IKEA. Exclusivo membros IKEA Family. Saiba mais em IKEA.pt. Seja uma tarde fantástica. Está só a começar. Bem-vindo à M80 Valongo. Meu nome é Paula Fialho e se a sua vida tem uma música muito especial, como essa de Nick Kershaw, que toca já a seguir, Wouldn't It Be Good, ela passa na M80 Valongo. Depois, como sempre, há a música nacional e, para o caso, é Gomo, Feeling Alive. Boa tarde e bom trabalho com a rádio que está a ouvir. I'm Yeah. Boa tarde, o Fórum Cultural de Ermesinde vai receber o Entre Linhas, festa do ferroviário, é de 9 a 11 de maio. Em Ermesinde, mostra turística, street food, conferência dedicada aos 150 anos da estação de Ermesinde e artistas únicos como os portuenses Blind Zero, Diogo Pissarra ou até os Atua. Deixe ficar, daqui a pouco chega a meia hora de música seguida, logo a abrir Tom Cochrane, Life is a Highway. Há também Fingertips, os ABBA, entre aspas, Robbie Williams e Bob Marley, os Wailers. Quem passa a 120 pelas áreas de conforto Colibri nem sabe o que está a perder. Desde espaços para carregar baterias a cantinhos para gastar energias. E o melhor de tudo, refeições caseiras para todos os gostos. É preciso parar para ver e comer um menu conforto por apenas 11,95€. Colibri, faça uma boa paragem. Vanessa da Mata regressa a Portugal para dois concertos imperdíveis nos Coliseus. 3 de maio, Lisboa. 4 de maio, Porto. A artista brasileira traz o álbum Vem Doce. Vem doce, meu bem. Vem doce que o tempo é nosso. E os grandes êxitos. Tudo que quer me dar é demais. Vanessa da Mata, ao vivo. Certificado M80. Quando eu tirei a carta, o meu avô deu uma chave do carro para as mãos e uma mão cheia de conselhos. Olha, verifica sempre o óleo, cuidado com os pneus carecas. Ah, e a inspeção é para fazer na Control Auto. E eu disse-lhe que da Control Auto até eu sabia. Há mais de 30 anos consigo, em segurança. Marque a sua inspeção em controlauto.pt. A Páscoa está cheia de tradições. O almoço, as amêndoas, o fular. Mas na nossa família não há nada mais tradicional do que a lotaria. É mais de 1 milhão, como manda a tradição. Ofereça a Lotaria da Páscoa com um primeiro prémio de 1 milhão e 200 mil euros. Dia 21 de Abril, anda à roda. Lotaria Clássica é a nossa sorte. Só de segunda a sábado no Intermarché, ganhe 20% em cartão em todo o peixe fresco e mariscos, exceto congelados. Intermarché, viver bem ao melhor preço. Regulamento disponível em loja e no site. M80, Valongo, 105.8 FM. Olá, já nos conhece? Somos Zeiman, a empresa verdadeiramente familiar. A loja de textas mais barata da Europa. Conheça a nossa qualidade. Com 25% de desconto em todas as meias. Zeiman, é assim tão simples. Veja em loja ou em zeiman.com. Distant shore. We won't hesitate. Break down the garden gate. There's not much time left today. Now like I loved you then. This is the road and these are the hills. From Mars

wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make wrong with dice, their minds as cold as ice. And someone it feel the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide the likes of me. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes. Hoje é para escolher entre Counting Crows com Mr. Jones ou então Back for Good dos Take That. Eu amo esta música. Já sabia que a Elsie ia tentar virar o jogo. Eu gosto das duas, mas os Counting Crows há ali mais qualquer coisa que toca forte aqui no peito. Não, eu adoro que ele diga toca forte e faça assim umas festinhas nas maminhas. Sim, sim. Não são bonitas? São lindas. É M80.pt. São calpudas. Diz-me, opa. Por acaso, calpudas não era o objetivo que eu escolheria, mas, bom, tem que... Qual dizer... é que tu escolhias, Elsa? Manhãs da M80, com Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana. De segunda à sexta, entre as 7 e as 11, na M80. Na M80, muita música seguida, sem parar. couldn't wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I'm loving angels instead. Quem deixa sempre tudo para a próxima? Como eu, porque na Moeve ganho até 22 cêntimos por litro. Abasteço e ganho para a próxima. E na próxima? Abasteço e ganho outra vez. Com os descontos vai e volta, na ida já poupo. E na volta poupo ainda mais. 22 cêntimos por litro. Ui, vou já aproveitar. Saiba mais em moeve.pt. Moeve. De vez em quando é bom ter alternativas. Com os óculos não é diferente. É por isso que vou à Multióticas e escolho Mais Multióticas, o meu novo plano de saúde visual. A partir de 9 euros por mês, com Mais Multióticas tem dois pares de óculos graduados, mudança gratuita de lentes, proteção contra perda e quebra e muitos mais benefícios. Multióticas, olha por mim, sempre. Consulte condições. Salva ouvidos! Vem depressa! O que se passa? Os meus amigos não entram na água por causa dos ouvidos. Tens que os salvar, ó Cyril Max. Vamos! Preparar barreira de proteção. Acionar higiene dos ouvidos. Ativar defesa anti-rolhão de cera. Viva o Cyril Max! E agora quero ver todos na água. Ó Cyril Max, o salva-ouvidos de toda a família. Ó Cyril Max é um dispositivo médico de classe 1 destinado a auxiliar o tratamento da otite. Para mais informações, aconselhe-se com o seu farmacêutico. À venda em farmácias e para farmácias. Um produto do Grupo Menarini. Se é para remodelar, não tenha medo de começar. O momento certo é agora. Com a Leroy Merlin, não deixe para amanhã o que pode remodelar hoje. Até 29 de Abril, aproveite 15% de desconto em cartão em todas as cozinhas da nossa marca de linha ID. A remodelação é aqui, numa loja, na app ou em leroymerlin.pt. Válido para clientes cartão da casa ou clube Leroy Merlin Pro. Consulte as condições numa loja. Especial Páscoa Media Market continua com ofertas de sair da casca. Leva o portátil Acer Chromebook com processador Ryzen 3 e 8 GB de RAM por 299 euros. Na tua loja em mediamarkt.pt. Media Market. O estilo da linha é o verão infinito. São os looks descontraídos, o sol no rosto e o exercício junto ao mar. É a liberdade, os croquetes na areia, os mergulhos e as pranchas no ar. O Endless Summer faz parte da linha. O Oeiras Park também. Oeiras Park, o shopping da linha. M80 Valongo, 105.8 FM. Olá, já nos conhece? Somos Zeiman, a empresa verdadeiramente familiar. A loja de textas mais barata da Europa. Conheça a nossa qualidade. com 25% de desconto em todas as meias. Zeiman é assim tão simples. Veja em loja ou em zeiman.com. Take a deep breath, close your eyes, and let yourself go slow. There's a long and open road lying on my way now. I don't need to stop and think about it, 'cause my heart will guide me through. You don't need to promise me the moon. Just sit with me and watch the moonlight. Then every little star will sing this song. And if you feel good, come on, just sing along. I'm alright, I got the feelings on my mind. I'm okay, I'm alright with you. I'm okay, I'm alright, I got the feelings on my mind. I'm okay, I'm alright with you. Love is like a tiny sparrow. You can't have it on a cage. No, no, you can't. It flies free through the morning breeze, only guided by your wild, warm heart. 'Cause you don't need to promise me the sky. Just sit with me and watch the sunrise. Set yourself free and breathe deep inside. And while you do that, come on, just sing along. Come on now. I'm okay, I'm alright, I got the feelings on my mind. I'm okay, I got good feelings on my mind. I'm okay, I'm alright with you. about 17. Big flow strong, play my favorite song. And I could tell it would be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long that he was with me. It's all the same. So I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Yeah. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 20 years has gone. Vitória, Vitória, vem aí uma história. Há um escorrega que não gosta de chuva. Um elefante que vive na cartola de um mágico. E duas árvores que só querem ficar mais perto uma da outra. E estão todos no meu podcast de histórias infantis. Vitória, Vitória, vem aí uma história. Um podcast da Elsa Teixeira para ouvir antes de ir dormir ou sempre que apetecer. E às vezes que os miúdos quiserem. Em todas as plataformas e em m80.pt. A M80 celebra 18 anos com uma festa única no Coliseu de Lisboa, a 16 de junho. Concerto com os icónicos Village People. DJs da M80, dançarinos e muitas surpresas. Coliseu de Lisboa, 16 de junho. Bilhetes à venda em bol.pt. Se a sua vida tem uma música, ela passa nesta festa de aniversário da M80 com Village People. Este fim de semana damos um saltinho a junho de 1984. Ano incrível, cheio de músicas boas como esta. E esta também. I want to break free. I want to break free. Das 17 às 18 e aos domingos, das 11 ao meio-dia. Ana Moreira apresenta o Top M80. A não perder. Eu estou ok, tu estás ok. Tudo está ok quando acaba em OK Auto, agora com 25% de desconto. Ligue 217-200-500. Sujeito ao prémio mínimo aplicável na subscrição de seguros automóvel 27.1 a 30.4. Desconto sobre o prémio comercial. Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. OK Seguros, marca da Via Direta, Companhia de Seguros S.A. registada na ASF sob o número 1142. Quem passa a 120 pelas áreas de conforto Colibri nem sabe o que está a perder. Desde espaços para carregar baterias a cantinhos para gastar energias. E o melhor de tudo, refeições caseiras para todos os gostos. É preciso parar para ver e comer um menu conforto por apenas 11,95€. Colibri, faça uma boa paragem. Especial Páscoa Media Market continua com ofertas de sair da casca. Leva o smartphone TCL 505 de 128 GB por 99€. Na tua loja em mediamarkt.pt. Media Market. E a Salmo 5 já está na mesa? Bem-vindo, boa tarde. Adivinho que possa almoçar a esta hora. Está na M80 Valongo e é aqui que vai ouvir as músicas da sua vida. Enfim, a banda sonora ideal para este momento do seu dia. Para já com os OMD e logo a abrir Enola Gay. Thank you. 80. Muito boa tarde, se a sua vida tem aquela música especial, ela passa na M80 Valongo. E no que toca aos concertos de Páscoa, o município de Valongo, em vez de um concerto, oferece este ano um ciclo de concertos, que começou no passado dia 13 e que teve ontem também um outro concerto, mas que hoje vai passar pelo Santuário Diocesano de Santa Rita em Ermesinde, com a Orquestra do Distrito de Braga e o Coro do Distrito de Braga. Isto a partir das 9 da noite. Está convidado, daqui a pouco, meia hora de música sem pausas, Aerosmith, Quinta do Bill, Queen, Paul North, La Union, Desert, eu esqueço. Tudo isto e muito mais, nem rádio gostou ver.

a sua vida tem uma música, ela passa na M80. Aqui estás tu, jovem atento, acordado neste fim de século, à espera de um lugar difícil de encontrar, no canudo viva a esperança. Atrás das luzes em vertigem, ao medo da noite recente, que tens de conquistar, que tens de conquistar. Ai, estes são os filhos da nação, adultos para ser, ansiosos por saber se a cruz é salvação. Depois as cenas, sem nada para temer, velho cúmplice da decisão, preso a uma ordem que não podes quebrar, ouves fascinado o ofício da vitória. A fobia de um monólogo que insistes em partilhar, mas não entendes porquê, mas não é. I fall. without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Muita música seguida, sem parar. Na M80. Se a porta for, vou por aí pelos caminhos. A noite devora, cruzam-se homens sozinhos. Noites serranas, guerras triviais. Portas fechadas, palavras infernais. E ao ver-te, Lisboa, Lisboa, perder o bairro da Madragoa. E vielas, musgo nos telhados. Oh, oh, oh. vez en París. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Sorprendido espiando, vuelo huesca apoyando mi esmordido por el marco del cielo. Ha transformado en hombre a venir, rueda por los bares del boulevard. Tem uma música, ela passa na M80. Acabou, vê se entendes. Não vale a pena, mesmo que tu tentes. Não posso mais esperar que mudes. És tu quem não quer mudar. Acabou, tu não atinges. Estás noutro mundo, ou será que finges? Eu já saltei, eu estou noutra. Não vale a pena esperar. Tanto tempo investido em ti, para agora acabar assim. Para mim tanto me faz, que digas coisas boas ou coisas más, ou mesmo que inventes algo que eu nunca fui, yeah. Para mim tanto me faz. Já não vou

hoje. Temperaturas vão subir e os nossos preços vão descer. Em todas as lojas. Mobiliário de jardim com descontos até 60%. Aproveite grandes oportunidades nesta primavera-verão. Espaço Casa. Ideias para a sua casa. Quinta-feira, dia 24 de Abril, queremos festejar consigo. Temos 25 mil euros em cartão que podem ser seus. Participe já. Envie um SMS com a palavra GANHAR para o 68886. Custo da mensagem 1,5€ mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 4, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa e Regiões Autónomas da Madeira e Açores. Saiba mais em m80.pt. Até quarta, descubra nas suas lojas o Chan e mini preço. Amêndoas Vendôme de chocolate de leite, 120 gramas, a 1,89€. E ovinhos Vendôme de chocolate sortidos, 200 gramas, a 3,49€. O Chan, militantes do bom, são e local. Na primavera, os dias são maiores, sobe a temperatura e a vontade de sair aumenta. Sim, tudo sobe, mas a Endesa baixa os preços. Aproveita agora até 25% de desconto na fatura de luz e gás, com preços fixos durante 12 meses. A sério? Queres saber mais? Mudar é muito fácil. Liga 810 1030 ou visite escolhendesa.pt. Qual é a diferença entre uma cadeira de bebê antilope à venda na IKEA e a mesma cadeira de bebê da Sofia à venda na IKEA Pre-Owned? Bem, a da Sofia já viu crescer 3 crianças. E já vem montada. A IKEA Pre-Owned é o novo marketplace para quem vende e compra IKEA em segunda mão. Registe-se em ikea.pt/pre-owned. M80 Valongo 105.8 FM. Olá, já nos conhece? Somos Zeiman, a empresa verdadeiramente familiar. A loja de textas mais barata da Europa. Conheça a nossa qualidade. Com 25% de desconto em todas as meias. Zeiman, é assim tão simples. Veja em loja ou em zeiman.com. Eu gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende à noite, me guia de dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar. Ver o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu. Foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar. Mergulhasses sem medo um olhar, um segredo só para eu te abraçar. Eu não sei o que aconteceu. Foi feitiço, o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu? Sempre mais justo, é mais verdadeiro. E o primeiro susto dá voltas e voltas na volta redonda de um beijo profundo. Eu não sei o que me aconteceu. Está

80. Se tu te dá. Estás livre e eu estou livre. E há uma noite para passar. Por que não vamos unidos? Por que não vamos ficar na aventura dos sentidos? Hoje estás só e eu mais gosto. Que tu tens o meu olhar, tens a minha mão aberta à espera de se fechar nessa tua mão deserta. Bem que quem quiser ser o fim desta energia, a ser um corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor que já não vem. E a esperança foi encontrada antes de ti por alguém. E eu sou melhor que nada. Canção do Engate, na versão dos Delfins, na M80 Valongo. Bem-vindo, o meu nome é Paula Fialho e, claro, fico sempre muito mais feliz quando sei que está por aí, agora está. A Feira Solidária das Trocas, iniciativa da Plataforma Solidária de Valongo, está de volta na primeira sexta-feira de cada mês, até ao fim do ano. Compareça e, por cada artigo entregue, leve 3. Saiba mais através do site da Câmara Municipal de Valongo, cm-valongo.pt, e pelas redes sociais do município. Daqui a pouco, Ace of Base, e para começar meia hora de música seguida, The Sign. Uh-huh. faz quando se chega aos 18 anos. Um festão! Festa de aniversário da M80 com concerto de Village People. De 6 de junho, Coliseu de Lisboa, a partir das 7 da tarde. DJs M80, dançarinos e muita animação. Bilhetes à venda em bol.pt. Se a sua vida tem uma música, ela passa nesta Festa M80 com Village People. Quando eu tirei a carta, o meu avô deu uma chave do carro para as mãos e uma mão cheia de conselhos. Olha, verifica sempre o óleo, cuidado com os pneus carecas. Ah, e a inspeção é para fazer na Control Auto. E eu disse-lhe que da Control Auto até eu sabia. Há mais de 30 anos consigo, em segurança. Marca a sua inspeção em controlauto.pt. E perguntas tu, quem é esta que me apareceu agora aqui no meio da emissão de rádio? Pois bem, eu sou a Joana, sou portuguesa transmontana. Sou a segunda otorgante num crédito à habitação. Sou dona de um cão chamado Maradona. Sou corredora e talvez experimente a maratona. Sou da opinião de que a minha cozinha, precisa de obras. Não sou de deixar para depois. Sou mãe de dois. Sou aluna de um mestrado. Sou importante. E, portanto, sou Novo Banco. Presente no meu futuro. Novo Banco S.A. Especial Páscoa MediaMarkt continua com ofertas de sair da casca. Leva a Airfryer Secotec Digital com 9 litros de capacidade por 69€. Na tua loja em MediaMarkt.pt. MediaMarkt. Com Barbou, pintar a tua casa é simples. Elimina fungos e manchas de umidade com soluções de pintura Barbou e sente-te bem em casa. Este mês, aproveita 60% de desconto em Dioplast e Barbou Primer. Exclusivo nas lojas Barbou e revendedores aderentes. Barbou. Sinto-me em casa. AGA School Jazz, em Cascais. Tinder Sticks, 26 de julho. Let's pretend it's not e muito mais. Bilhetes já disponíveis. AGA School Jazz. Cool by Nature. M80 Valongo 105.8 FM. Olá, já nos conhece? Somos Zeiman, a empresa verdadeiramente familiar. A loja de textas mais barata da Europa. Conheça a nossa qualidade. Com 25% de desconto em todas as meias. Zeiman, é assim tão simples. Veja em loja ou em zeiman.com. Muita música seguida, sem parar, na M80.

M80. Cláudio assim... fala, mãe Lolé, eu lembro-me sempre. Lolé, Lolé, Lolé. Isto só acontece comigo. Obrigadinha, Elsa. Eu não fazia a mínima ideia que havia essa associação, eu mas garanto uma coisa: nunca mais vou ouvir a Shakira da mesma forma que ouvi há tanto de hoje. Mas há mais. Bom dia, M80. Só para dizer, Elsa, que me fizeste rir muito esta manhã. Nunca mais vou ver o Lolé da mesma maneira. Um bom dia para vocês, um dia muito feliz. Lolé, Lolé, Lolé. Manhãs da M80, com Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana. De segunda a sexta, entre as 7 e as 11, na M80. Na M80, muita música seguida, sem parar.